Aleluia. Amém? Louvemos ao Senhor. Eu contei dois testemunhos no domingo, mas eu vou reprisar hoje, né? Porque nem todos estávamos aqui. E é, assim, digno de glória ao nome de Jesus. Mas eu vou contar um terceiro, porque daí, sabe, é um assim que... Um testemunho que quem não anda na palavra de Deus, que... Como a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela tem que ser falada com a nossa boca e tem que vir do nosso coração. Então, de modo que não é só com a boca, né? Então, quem só faz as coisas com a boca não vai ser abençoado. Então, eu vou dar um testemunho disso, real. Então, uma moça rebelde, adolescente, ai, ai, ai, adolescente, quando está no caminho errado, né? Só Jesus mesmo. E ela pegou uma Bíblia que ela ganhou. Ela era drogada, vivia na rua. Vocês sabem como que é a vida de um drogado. Terrível. Passa na rua, larga pai, mãe, casa, se enfia nos becos. Terrível, né? E nós temos testemunho, né, aqui na nossa igreja de duas moças que foram libertas logo no começo das nossas reuniões nas casas. Que pessoas que moram aqui em Alphaville iam lá nos becos usar droga, ficava o dia inteiro. Lá, cocaína, não sei o que, Jesus libertou. Bom, essa moça era essas coisas pior ainda. Aí ela pegava, ganhou uma Bíblia, Novo Testamento, ela arrancava a folha e fazia o cigarro de maconha com a Bíblia. E assim ela usou muitas folhas da Bíblia, de ódio que ela tinha, porque é o diabo, né? Isso aí é uma vingança do diabo. Aí um dia ela cansou de usar droga, ela... Quem está nas drogas não está feliz, não quer, mas é uma pressão do diabo. E não tem como sair, só Jesus que liberta. Daí ela ajoelhou lá no quarto dela e falou: Deus, se você existe, você vai me tirar dessa, porque eu não quero mais. Ela por si, fez isso. E falou: olha, eu não vou mais sair, eu não vou mais entrar atrás de drogas. E o pai dela tinha muitos romances. E ela pegou, não tinha o que fazer, o que ela ia fazer, ia passar a hora. Começou a ler os romances do pai lá no quarto. E em dois dias ela leu todos. Aí ela aí, tá vendo, Deus? Você não fez nada. Pois eu vou para as drogas, porque eu fiquei aqui, você não fez nada, eu não quero ir mais, mas você não agiu, então eu vou embora. Entrou uma presença no quarto, muito forte mesmo, e ela se aproximou daquela presença, caiu de joelhos e se salvou. Entregou a vida a Jesus. Hoje ela é uma esposa de pastor. Ela é nova ainda, ela tem 27 anos. Gente, Jesus, alguém intercedeu. E ela se entregou a Jesus. Então vamos continuar orando, intercedendo, porque Deus sabe como ele vai resolver os problemas, tá? Bom, o outro, uma casa de ímpios que ninguém era salvo. O rapaz resolve, se salva, vai para a igreja, pega firme, é isso que ele quer, orando e tudo mais. A mãe ficou com muito ódio, que esse rapaz, esse menino só vai para a igreja, eu não gosto desse negócio de crente, eu odeio. Não quero saber que esse negócio de Bíblia, sai daqui, você não vai ficar nisso, tal e tal. Aí ele foi, continuou, né, orando, tudo. A mulher falou assim: quer saber? Eu já prometi para você que eu vou te matar se eu não largar esse negócio aí de Jesus. Eu não quero, você vai ser tudo menos Jesus. Daí ela tinha que levar comida para ele, no trabalho, fez a marmita lá, sei lá, foi levar e pôs chumbinho lá dentro. Tacou um monte, falou assim: agora ele já morre lá. Aí que é veneno de rato, vocês sabem, isso daí dá uma asfixia, a pessoa morre. Daí ela ficou lá esperando para ver, falou assim: eu vou ver, ele cai morto aí agora. E ele comeu, né, ele não morreu, mas ela ficou olhando, dali a pouco deu que nem um espasmo. Ele se sentiu mal, caiu. E os colegas vieram, já levaram para o hospital, foi aquele corre-corre, tal, e ela ficou lá e falou para o médico: sabe de uma coisa? Eu que dei para ele chumbinho para ele comer. E na comida dele é para matar mesmo, porque ele é desse Jesus aí, eu não quero, de jeito nenhum, não vai ter isso lá dentro da minha casa, e acabou. Nisso o rapaz levanta, senta na cama lá e diz: uai, mas o que eu estou fazendo aqui? Quem me trouxe aqui? Por quê que eu estou aqui? Uai, você comeu veneno, você está envenenado. Fizeram todos os exames, não constatou nada de envenenamento no sangue dele. Ela falou: então eu me converto agora a esse Deus, e se converteu. Ha! Isso é demais, né? Gente, isso aí é maravilhoso. Bom, mas existe um outro testemunho assim. O cara era um militar, muito durão, um negro foi criado assim e tal. Mas chegou lá um belo dia, aconteceu que ele estava com câncer. Então, ele foi aprender esse negócio de confessar a palavra e tal, e ele começou a confessar a palavra, mas ele não estava acreditando nadinha no que ele estava confessando. Ele falava da boca para fora. Ele não cria naquilo que ele estava falando. E fez mesmo a confissão como é, a gente ensina, fica lá fazendo tudo, tudo, tudo, mas ele morreu. Mas ele confessou a palavra. Incrível, né? Aí, aliás, quem contou esse testemunho foi o Gary, lá na igreja do Dave. E ele conhece o cara, e ele foi, então, no enterro do cara lá. E estava, assim, um enterro muito bem assim, organizado, foi, porque vocês sabem, né? Pessoal crente, faz um... Demora lá nos Estados Unidos, não é assim, morreu agora, já enterra ontem, antes de morrer. Não, lá não, eles ficam velando, passa dias, eles fazem lá bastante, é um cerimonial, né? Assim, meio demorado até. Aí, e a mulher preparou muito bacana. Então, quando tudo acabou, ele foi, porque ele conhecia a família, foi cumprimentar a esposa, assim, primeiro dar os pêsames, e depois ele disse, olha, parabéns pelo que você fez por ele. Né, esse velório, tudo isso, foi demais, foi muito assim, sabe, bem feito, você fez de tudo aqui. Ela falou assim, não, eu não fui eu que fiz, eu obedeci ordens dele. Antes dele morrer, ele já deixou tudo como que era para eu fazer o velório. Quer dizer, ele acreditou que ele ia morrer, ele nunca acreditou no que ele falou. Então, gente, tudo que nós fizermos tem que ser de coração. Nós temos que nos entregar mesmo. Porque nós sabemos quando nós estamos fazendo de coração e quando não. Né, gente? Porque se eu disser assim para você, ai, eu te amo. Eu sei que é mentira. Se eu falar assim para Deus, Jesus, mas eu te amo. Se eu falar aquilo no meu coração, eu sei. Né, não? A gente sabe quando é, Jesus te ama. A gente sabe que, quando não é. Então, nós temos que buscar lá do íntimo aquilo que é verdadeiro. Tá? Então, essas coisas acontecem. Puxa, mas o cara confessou a palavra e morreu, claro. Ele até arrumou o velório dele. Como que ia ser? Ele creu na morte. Ele não creu na palavra que ele estava orando, tá? Então, por isso que nós temos o Espírito Santo que intercede por nós. Eu já falei isso aqui, mas o Espírito Santo me lembrou. É importantíssimo ler a Bíblia. Gente, quando eu passei horas lendo a Bíblia, eu tive que me disciplinar. Pensa um pouquinho quando você vai orar, se você está com vontade. Já não teve dia que você não estava nem afim, vontade? Você pega um negócio, isso não dá, não aguento ficar aqui. Já não teve? Isso não pode existir mais. Tá ok? Você tem que vencer isso. Quando você for orar, você tem que ter prazer, gosto. Você tem que estar envolvido com aquilo. Então, essa alma tem que ser renovada. Por isso que é importante pegar uma gravação da Bíblia. Você grava com a sua voz, vai. Grava você. Eu gravei com a minha, que Deus me ensinou. Faça isso, porque esses que a gente tem já feito, comprado, eles têm aquele título, eles têm a encenação. Isso daí atrapalha um pouquinho. É melhor uma coisa que vai direto falando, tá? Rápido, e aquilo vai entrando dentro de você, e você vai ouvindo mais do que aquelas vozes, aquilo distrai um pouco. Mas tudo bem, se é o único recurso que você tem, você pode usar. Então, por isso que Deus falou, você grava. E ali eu pus, e Deus ainda me ensinou, põe o fone no ouvido. E há uma grande diferença. Se você ligar o som na sala assim e ficar ouvindo, você vai perder 80%. Se você puser aqui, num volume que não vai deixar você, sabe, doente, né, gente? Estourar os tímpanos. Mas num volume que você vai ficar envolvido com aquilo, aquilo vai entrar dentro da tua cabeça. Que é isso que precisa. Aquilo vai entrar dentro da tua cabeça, vai anestesiar os teus pensamentos humanos, naturais, ao ponto de tirá-los de você. É o poder da palavra de Deus. E essa palavra é que vai ficar falando dentro de você, não os seus pensamentos carnais. Por que vocês não fazem isso, gente? Eu tive que fazer isso se eu quisesse andar com Deus. Senão eu não poderia estar aqui. Porque ensinar a verdade é a mesma coisa que chegar lá na beira do fogo do inferno e enfiar a mão lá. O diabo puxa lá para dentro e mata e acaba. Não dá para ensinar a verdade ou querer andar nessa verdade se ela não dominar você, tá ok? Agora, você tem que fazer isso. Eu fiz, eu parei com o mundo, eu parei com a minha vida e entreguei a minha vida a Jesus. E valeu a pena para ele me dominar. Então, os pensamentos de medo, de raiva, de desconfiança, incerteza, de desistir, sei lá, essas coisas, saíram de dentro de mim. O que que ocupou? A palavra de Deus, a força. Então, mas tem que ser assim, tem que pôr aqui. Então, ali, você começa com uma hora. E você vai ver quem realmente você é. Que você é uma pessoa que não tolera Jesus. E você diz que você ama ele. Estão me acompanhando? Amém. Como é que você vai enfrentar o diabo se você não tem a força dele dentro de você? O que que você faz na hora que o diabo vem? Você não tem força. Você se entrega. A sua mente está tão envolvida com a mente do mundo, que é o diabo, que você não reage, você não faz nada e ele vai te levando. E você não tem retorno da oração e peca duas vezes por achar que Deus não está fazendo nada por você. Isso é um super pecado, porque Jesus morreu na cruz. Lá e resolveu os nossos problemas. Estão me acompanhando? O nosso problema é não estar com a mente renovada. A alma não está submissa ao Espírito. Ela ainda dá ordem. Está acompanhando isso? Gente, isso aqui já valeu ouro, isso que eu falei para você. Você não vai ouvir isso em lugar nenhum. Ninguém está ensinando isso porque ninguém faz. É muito fácil copiar a pregação dos outros, mas é muito difícil você achar alguém que chegou lá e te ensina, te dá detalhes. Quando dá detalhe é porque chegou lá. Tá ok? Então o Espírito Santo vai sempre cuidar de você. O Espírito Santo vai estar sempre com você, dizendo, olha, cuidado alto lá, não dê mais um passo nessa direção. E ele vai ter domínio sobre você. Porque você chegou num lugar em Deus, onde a palavra é a estrutura da sua vida. Você ainda não está capaz de orar nada, nem sabe. Porque está vazia a alma. Então você tem que começar a colocar essa palavra lá dentro. A Bíblia diz, implantai a palavra de Deus dentro de vós. Desliga a televisão. O que você faz mais? Internet, sei lá. Né? Você tem que buscar Jesus. Notícia não vai te levar a lugar nenhum. Aliás, vai te dar um desespero. Vai, sabe? Daí você vai querer... Você vai parar agora, porque você não vai salvar o mundo. Você não vai conseguir brecar essa coisa, a velocidade que está do desajuste mundial. Você larga a mão disso, começa a ouvir a Bíblia. A palavra de Deus era a solução para a sua vida. Mas é vício. Você sabe que televisão é vício? Rádio é vício? É igual fumar, gente. É igual beber. É igual comer desregradamente. Televisão, rádio é vício. Internet é vício. Domina a sua alma, você não sabe viver sem aquilo. Por que você não se vicia na palavra de Deus? Eu me viciei. Eu me disciplinei. Eu falei, aqui não vem não, diabo. Agora eu vou sentar, cruzo a minha perna e tenho prazer e deleite em ler a Bíblia. E ficar orando em línguas baixinho, que ótimo, pode passar uma hora, duas, três, a tarde inteira, eu estou gostando, eu estou em paz. Eu acertei, eu segui os conselhos do pastor David. Ele ensina isso? Porque ele vive isso, e ele teve que aprender, e aleluia que ele aprendeu e ensina. Então agora, gente, vamos fazer. Fica um circo, uma confusão, o povo falando, não está orando tanto assim não. Porque se tivesse, acalma. A palavra de Deus acalma, te dá estrutura, dá solução para os seus problemas. E sabe onde que está a solução? É no médico? De jeito nenhum. É no remédio? Muito menos. É no imposto de renda? Menos. É no gerente do banco? Muito menos. É no imposto? Menos. É no governador, no político? Menos. Está dentro de você a solução. O Senhor vai começar a te dar visão de como proceder, sabedoria. Como que você vai vencer o diabo? Porque ele está atrás de tudo. Gostou daquele exemplo que o pastor David deu do toureiro e o pano vermelho? Né, gente? O problema, gente, não é o pano vermelho, é o diabo. Ele vai ver. Ele vai ver, ele não quer que ninguém ande na verdade. A igreja está religiosa, andando só na aparência. Ah, mas acontece milagre. Por causa da palavra e de alguém que está sentado lá que crê, acontece. Tá ok? Deus cumpre, ele ama as pessoas, ele vai mesmo. Agora ele é capaz de destruir um ministério e pôr a pessoa lá embaixo. pregar, pregar, pregar, falar, falar, falar, e nunca andou com Jesus. Tá ok? Vamos andar com Deus. Comece a ouvir a palavra de Deus. Comece a ler. Se você vai ler a palavra e ainda não tem gosto, não agrada, não acontece nada, você então vai pôr no seu ouvido e vai orar em línguas. Deixa a sua alma ouvir aquilo. Pra, pra, pra, pra, pra. Deixa a sua alma ouvir. Gente, no começo você vai odiar, você não vai gostar, porque você não está viciado ainda. Você tem que ficar viciado. Por que não ficar viciado em Deus? Só viciado com o diabo? Põe o diabo para correr, você vai ficar viciado em Deus. A sua alma é para se viciar. Ela se vicia com qualquer coisa. Isso é algo que Deus fez nela. Se você quiser outra palavra, a gente vai falar adestrar. Se ajustar. Se acomodar. Se submeter. É isso aí. Mas a gente pode falar viciar, que você entende bem. Tá certo? Porque se você acostumar a ir lá no boteco, tomar um cafezinho, aquela hora, gente, você vai. Ah, mas se você não for, você não é nada na vida. A sua alma acostumou. Se você ligar todo dia aquela hora para uma pessoa, e se você não ligar num dia, você está morto, não? Está faltando um negócio. Se você começar a visitar uma pessoa todo dia, se você não for, você não é você. Entendeu? Que a alma vicia, ela se ajusta. Por que que você não se ajusta a Deus? Essa é a solução de todos os problemas. Amém que há unção na linha, Deus faz, mas o diabo vem roubar depois. Ninguém vai ter sossego se não tiver a palavra dentro de si. O diabo não vai acabar, assim. Ele não morreu quando o faraó morreu e todo o seu exército debaixo da água do mar. O diabo saiu deles e foi já lá do outro lado, quando eles chegaram lá. Eles estavam todos lá, esperando. Vocês sabem disso, da história, né? Então, o diabo não morreu, não. Ele está vivinho e ele vai ficar aqui, esse lugar é dele por enquanto. Então, nós temos que vencer. Estão acompanhando? Então, não adianta ficar desesperado com as coisas que o diabo faz. Tem que ficar cheio da palavra de Deus. É assim que a gente vence o diabo. Então, você pega lá o livro que você quiser, grava com a sua voz, se não gostar, pega outra voz. Sei lá, faz alguma coisa, gente. E você senta lá e vai ouvir. Tem gente que vai dormir meia-noite. Pai, das 8 à meia-noite deu um tanto, hein? Mas fica conversando. Se você pegar o telefone, você fala uma hora direto. Fala, não. É fácil falar uma hora. E ficar rodando dentro de casa sem fazer nada, então? Muito fácil para não sentar lá e orar. Tem que largar tudo. Ir lá e eu começar a ouvir Deus. É assim que você vai ter o domínio de Deus na sua vida. E a paz. E aí, quando o diabo vier, você tem o controle da palavra de Deus dentro de você, entendeu? Ela é Deus. Ela é ela, o poder. Ela é Jesus. E você começa a ter esse poder, esse domínio dentro de você, que não deixa você seguir o diabo. Não é legal saber isso? Só falta fazer agora, amém? Então, faça. Então, olha aqui, da Joyce Meyer, a revolução do amor. Gente, realmente, o amor é uma revolução, porque a gente não sabia andar nesse amor e quando ele vem, ele faz uma mudança na nossa vida como uma revolução, que vem para mudar toda a história da nossa vida. Tem que andar em amor. Sabe por quê? Se quando alguma coisa ruim acontece com você, você não pensa no amor e deixa o amor dominar, encharcar o seu coração, você começa a ter aquela coisa ruim das dificuldades que vieram e é o diabo atacando e destruindo e roubando a palavra. Você fica remoendo o dia inteiro uma história. Para com isso. Mas você não vai ter o domínio sobre essa situação se você não está cheio da palavra. Você entendeu como é que você vai ficar cheio da palavra? Tem gente que vai na academia só de voltar, já foram 2 horas. Uma hora ficou lá, 3, né? Uma hora para ir, uma hora ficou lá, mais uma para voltar, 3. Por que que você não vai orar em línguas e ouvir a palavra de Deus? Você tem que fazer trocas, escolhas para andar com Jesus. Tá valendo? Eu fiz quando eu ouvi. Valeu, porque agora quando o diabo vem, eu sei o que eu tenho que fazer. Olha essa aqui, ó. Mas nunca é tarde, viu? É hora, é tempo, é esse momento agora. Ó, do Kenneth. O poder disponível do louvor. Ele vai falar sobre o louvor, a importância. As pessoas fazem uma confusão. O que é louvar? O que é... Sabe, porque as pessoas querem muito método para andar com Deus. Ai, é uma droga isso. Deus não é método, ele é um relacionamento. Entendeu? Você tem que ficar bacana nesse relacionamento. Né? Quando você encontra alguém, você tem que ficar bacana, você conversa, você vai, blá, blá, blá. É isso aí, ele é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, Jesus, o Pai, a palavra que você lê é uma pessoa. Você tem que se sentir bem. Você tem que se acostumar com Deus. Você tem a natureza dele. Por isso que o religioso não está acostumado com Deus, está acostumado só ir na igreja. Ter Bíblia, falar versículo. Mas ficar sós com Deus e participar do que ele é, não tem. Então o Espírito Santo nos ajuda quando oramos em línguas. Agora, o poder disponível do louvor, isso está disponível para nós, que nós podemos falar tudo que Jesus é. Isso é um louvor. Você começa a falar o que Jesus é, você pode cantar louvores falando o que ele é. Então ele se manifesta, ele está presente. E isso começa a mudar a situação. Tá? Beleza. Agora, olha aqui, ó, do Kenneth Hagin Jr. Ouça o seu coração. Então, ele conta aqui que ele ia tomando uma direção, ele estava indo para um rumo, mas ele ouviu o Espírito Santo que deu outra direção. E quando ele foi para uma outra direção, era para Deus usá-lo para abençoar uma pessoa. Então, se a gente começar a ouvir Deus que fala no nosso íntimo, né, no nosso espírito, nascido de novo, nós vamos poder servir o Senhor, nós vamos poder ficar livres de situações difíceis, vamos saber como proceder em todas as horas da nossa vida. Então, esse livro é muito interessante com as experiências do Kenneth Jr. Amém? Então, vamos falar um pouquinho sobre... Está valendo isso tudo, gente? Oh, vai ouvindo a Bíblia, fica lá, procura essa amizade. Por que você não procura uma amizade nova? Eu apresento você Jesus. Procure uma amizade com ele, marque um encontro, fica com ele. Mas olha, não é um encontro religioso. Você escutou a história do homem que confessou e morreu, né? Ele confessou, sim. Mas ele não creu um dia no que ele confessou. Tá? Então, você está orando em línguas, mas você não está tomando conhecimento do mover de Deus. Você não se encaixou com Deus. Vai demorar muito, vai passar às vezes sua vida inteira, você não vai sair de onde você está. Estão me acompanhando? Tem que haver um envolvimento seu. Presta atenção no que você está fazendo. Tem que se envolver com Deus. Então, abre a sua Bíblia um instantinho em João, capítulo 10. Bom, só essa explicação aí da Bíblia de ler a palavra já valeu, né, queridos? Façam isso. Senta lá e fica ouvindo. Não precisa nem acompanhar na Bíblia se não quiser. Fecha os olhos, fica ouvindo e começa a orar em línguas. Faz isso 2, 3 horas. E se um dia você fizer 10 horas seguidas, você está se enchendo, se encharcando. Quando o diabo vier, ele vai, pum, dar de encontrão com a palavra de Deus dentro de você. E ele cai duro. Mas quando ele vem e dá de encontro com a minha mente natural aberta para ele fazer o que ele quer, ele me leva, me destrói. Tá valendo? Então, veja só Jesus falando aqui em João, capítulo 10. Versículo, deixa eu ver, 3 e 4. Ah, vamos ler desde o primeiro, então, para ter mais sentido. Em verdade vos digo, é Jesus que está falando, é o Senhor Jesus, é a voz dele. O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem. Por quê? Porque lhe reconhecem a voz. Ai, ai, ai, esse é o maior dilema do crente, é como ouvir Deus. Mas não tem segredo não, gente. Não tem mesmo. Por isso que tem que ler a Bíblia, bastante, nesse tanto que eu estou falando. Por favor, vamos agora, acabou já um semestre, vamos começar outro. Vamos começar agora uma lição nova. ouvir a Bíblia e orar em línguas, ouça essa Bíblia uma hora, duas horas, põe lá no ouvido, num tom que vai envolver todos os seus pensamentos. A palavra de Deus não vai deixar você pensar nada. Ela vai entrar, invadir toda a sua mente. Isso não é demais, gente? É demais, isso é cura. Cura do dia que foi concebido na barriga da mãe. Isso é demais, fala a verdade. Gente, isso vale ouro. Deus fez isso comigo muito, muito, muito, muito. Senão eu não ia aguentar toda a pressão do diabo para servir Jesus. É terrível quando o diabo vem. Bom, ó, Jesus está dizendo que nós podemos ouvir a voz dele, todo mundo que nasceu de novo. Presta atenção. Quando meu marido me liga, eu sei que é ele. Conheço. Por quê? Porque eu tenho intimidade com ele. Às vezes algum amigo da igreja liga, alguma amiga, eu não reconheço na hora. Não tenho tanta intimidade assim. Mas o meu marido eu conheço bem a voz dele. As minhas filhas, quando elas ligam, eu sei. Às vezes não sei quem direito, porque elas têm a voz muito igual, mas na segunda palavra eu já sei, porque por mais que o som seja parecido, na hora da fala tem uma identidade de quem é. Agora, tem gente que imita muito bem. Tem. Mas quando você tem intimidade, como eu tenho com meu marido, se alguém imitar a voz do meu marido, logo eu vou saber que não é ele. Por quê? Porque eu conheço meu marido, a voz dele. Você tem assim na sua vida. Tá? Por isso que Jesus está falando que os dele conhecem a voz dele e sabem discernir a voz do inimigo. Você tem que aprender isso. Porque você fica sendo guiado por aí porque é enganado. Você está confundindo a voz do inimigo, que ele faz a mesma voz de Jesus. E não é Jesus. Não é bom aprender qual é a voz de Jesus? Por isso que tem que orar bastante em línguas, porque você vai começar a ouvir a voz de Jesus e ler muito a Bíblia, porque você vai saber o que Jesus fala. Então abre lá em Marcos 4. Está valendo demais esse ensino, hein? Aleluia! Gente, nós temos que... Sabe o que é? Quando Deus fala, é a mesma fala comigo, com você, com outro, com outro, com outro. Se ele falou comigo uma coisa e falou com outro, com você, então alguém não ouviu Deus. É. Tá certo, queridos? Porque não há contradição em Deus. É uma fala só. Então, Marcos 4. Achou? Então, ó, quer ver só? Pode ler o primeiro versículo para a gente entender por que ele diz ali adiante. Voltou Jesus, primeiro versículo de Marcos 4. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Ele estava na beira do mar. E reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que ele entrou no barco, amém? Ele estava pregando dentro de um barco. Ele estava no mar. Falando com o povo lá na terra. Então, versículo 35. Depois que ele ensinou tudo, tal, tal, tal, diz assim, naquele dia, sendo já tarde, lembra que ele estava ensinando? Tá? Tem uma sequência. Aí ele estava dentro do barco, então já era tarde. Disse Jesus para os discípulos que estavam com ele dentro do barco, passemos para outra margem. Isso foi uma ordem, uma determinação. Eles ouviram a vontade do Senhor, o que era para fazer. Quando Deus manda fazer uma coisa, já está feito e vai ser como ele falou. Mas atenção, querido, o diabo vai entrar no meio. E se você não ouvir direito a orientação do Senhor, você vai ser enganado pela fala do diabo. O povo é muito enganado com isso. Por isso que sempre eu dou aquele exemplo que o pastor David dá quando ele está ensinando, do cara que ouviu a palavra, que ouviu o Espírito Santo falar China, ele mudou com a família para a China, achando que era para ser pregador lá. Chegou lá, não teve sucesso, foi um horror, foi terrível o sofrimento, ele não aguentava mais, não tinha retorno de Deus, hora nenhuma, dia nenhum. E ele foi para orar, porque eu preciso saber direito. Pegou firme a orar, e eles me falam que está errado. Até um dia ele ouve o Espírito Santo dizendo, quando eu falei para você, China, não era para você pegar a sua mudança E vi, você não acabou de ouvir a minha instrução. Você se precipitou, porque eu ia dizer para você mandar uma oferta para a China, não para mudar. Estão ouvindo? Esse exemplo é muito interessante. Então, a gente começa ouvindo Deus e acaba ouvindo o diabo. Por isso que tem que encher todo ser com a palavra de Deus. Porque é horrível ser enganado pelo diabo, gente. Tem coisa mais horrível. Ele engana, você pensa que está agradando Deus e não está. Quando você não sabe o que é para você fazer, fica quieto esperando. E vai orar, mas eu não estou ouvindo. Então, fica esperando que você vai dar um passo seu, guiado pelo diabo. Porque quando Deus fala, ele é claro, você sabe e ninguém arranca de você. Ai, mas é bom. Agora, Jesus falou, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você está ouvindo a voz de Deus? Olha, ultimamente até que não. Que é isso? Pobreza. Está orando pouco. Não está ouvindo Deus, não. Deus não para de falar. Está orando pouco, não sabe o que é para fazer. Que bom, né? Se acomodou aí onde você está. Isso mesmo. Leva a sua vida do jeito que você quer, porque você não está ouvindo Deus mesmo. Tem que ouvir Deus. Nós nascemos de novo para sermos guiados pelo Espírito Santo. E ele nos guia a toda a verdade, Jesus falou. Ele virá e ele vai guiá-los a toda a verdade. Tá? Então, olha só, Jesus falou assim, ó, vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiam. Não foi só o barco onde Jesus estava, mas havia outros ao redor e eles foram todos juntos para outra margem aonde Jesus disse que era para ir. Deus dá ordem para você, dá ordem para mim, mas no meio dessa ordem vem muito diabo. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar ouvindo Deus. Por isso que você tem que continuar lendo a Bíblia. Ninguém pode servir a Deus se não ler Bíblia, gente. Não dá. Não é com 2, 3 versículos que você vai vencer as batalhas, as guerras que o diabo está mandando. De jeito nenhum. Não confundam. Ah, eu estou conversando a palavra. Isso não é o suficiente. Isso é parte da oração. É um envolvimento seu com Deus. Você quer Deus ou não? Tudo bem, se acontecer, der certo, descer uma unção e te abençoar, amém. Mas isso não quer dizer que é o fim da história, porque não é. É só o começo. Porque o diabo, como eu disse, não morreu, não. Ele vem toda hora e nós precisamos estar bem ajustados na palavra de Deus para saber vencer. E quando você está assim, ó, já viu essa? Ai, que maravilha. Você nem acabou de falar maravilha, o diabo já está ali, já aprontou outro, você já leva um sustão, você já fica apavorado, que é assim mesmo. Você fala assim, olha, gente, às vezes passa uns dias e fala, gente, peraí, cadê o diabo, gente? Cadê, sério? Cadê o diabo? Eu mesmo, estou lá no meu quarto, cadê o diabo? Está muito tranquilo esse negócio hoje. Não aconteceu nada. Não. O que, que ele está aprontando? Por onde que ele vai chegar agora? O tiro vai vir da onde? Da onde? Porque ele não para. Então, eu tenho que descansar em Deus, ficar adorando. Quando ele vier, ah, era daí que você vinha? Seu idiota. Só podia ser mesmo. Você para fazer isso. Aí você tem que estar equilibrado, firme, na presença de Deus. Como que você fica na presença de Deus? Cheio da palavra. Não dá para ficar sem a palavra, queridos. Ninguém está falando aí por aí que é para ler Bíblia, não. Porque nem quem está pregando está lendo, que dirá. Vai falar o quê? Como você vai mandar os outros se você não está lendo? Fica mal, né? O diabo vem com uma pressão. Por isso que o povo não prega, né? Ó, gente, vai amar. Não está amando, ensina como, fica por isso mesmo. Até logo, ponto final. Bom, mas, gente, olha só. Vocês estão entendendo que o diabo vem, larga a mão de ser infantil, gente. Bebê não pode. Ora, no 37, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. Apavorante. Essa cena é apavorante. Eu que não queria estar naquele barquinho. Não, mas vem cá, Jesus estava lá. Faz favor, Jesus estava lá e estava acontecendo isso tudo. Epa, o que, que é isso? Isso é para você saber que Jesus está em você. Você tem a mente de Cristo, o Espírito Santo habita dentro de você e você está encharcado de ataque. Agora, qual foi... Jesus não falou que a ovelha ouve a voz dele? Isso. Qual foi a fala de Jesus? Ai, coitadinhos, eu vou livrá-los. Olha como eles estão gritando, chorando, esperneando, berrando. Ai, até vou livrá-los, coitadinho. Essa é a voz de Deus? Vamos ver qual é a voz de Deus? Para você aprender. Se você começar a ler muito a Bíblia, você vai saber bem sério o qual é a voz de Deus. Porque o diabo vai falar assim para você, para! Né? Ele vem que nem um, nossa, aquela pressão, para! Não é assim! Você precisa ter medo! É isso mesmo! Aliás, ele nem fala que você precisa ter medo, ele já entra com medo, porque ele é o medo. Ele tem medo de Jesus, ele tem medo de tudo, ele é o medo. Por isso que ele pode pôr medo na gente. Deus é a coragem, Deus não tem medo, por isso que ele coloca a coragem dele dentro de nós. Nós temos que ter a coragem de Deus. Então ele, para, não dá, esse problema é muito grande, né? Essas coisas que ele vem. Olha só no 38. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Esses aqui, esses amigos aqui, já não tinham visto Jesus fazer milhões de milagres? Tudo, tudo, tudo? Já tinham. Eles os despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos. Vocês já viram a cena, né? De uma tempestade. Ai, pelo amor de Deus, gente. Aquelas ondas do mar, elas são, assim, assustadoras. E mais o vento, a chuva, os relâmpagos, trovão e etc. Eles deviam estar gritando em pânico. Mas olha, Jesus estava lá e estava acontecendo isso tudo. Como pode? Aconteceu uma coisa dessa e Jesus está lá. Justamente, é o diabo, ele é atrevido. Ele é atrevido, ele veio tentar Jesus no deserto 3 vezes, ele é atrevido. Então, ele vai vir também com perseguições, ele vem com tentações e etc. Circunstâncias na nossa vida. Nós precisamos aprender a lidar com o bicho. Jesus está ensinando, ele falou, minhas ovelhas ouvem a minha voz, nós precisamos saber o que é para fazer. Está um super ataque, o que é para fazer? Aí, olha, no 39, e ele despertando, olha a fala de Jesus, não falou uma palavra com os caras, nada. Olha a simplicidade do nosso Deus. Repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Esta é a fala de Deus, você entendeu? Ele manda o diabo parar, ele dá ordens para a circunstância. Está ouvindo? Gente, mas a gente ficou no meio, né, do fogo, do inferno, do ataque. Pois nós vamos ter que proceder dessa maneira, ouvir a voz de Deus. Por isso que eu digo, na hora do ataque, as nossas emoções têm que acalmar. Então, como elas vão ficar calmas? Pode pôr a Bíblia lá bem alto, dentro do teu ouvido. Você vai mudar, você vai ficar uma pessoa que vai andar com Jesus. Você vai ser fiel a Ele. Você vai ser, sabe, submisso a Ele. Você vai amar Jesus, porque essa palavra está aqui dentro. E ela não destrói você, ela destrói o diabo. Aquilo que está te levando, que faz confusão na sua vida, que faz tormento, tempestade. Olha, mas aí depois disso ele falou assim, olha, no 40. Jesus disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? A única coisa que Deus espera de nós é a fé. O que ele quer é que nós creiamos na palavra. Por isso que nós temos que ouvir muito a palavra, gente. Nós temos que estar cheio da palavra. Você não vai ouvir uma palavra do diabo, saia da boca de quem for. Você não vai, porque aquilo não pertence mais a você. Você não está mais submisso a isso. Aquilo não te envolve mais. E as suas orações vão ser as orações iguais à de Jesus. Iguais às dos apóstolos que oraram com amor. Porque nós sabemos que o diabo está usando as pessoas. Mas se nós sustentarmos o sangue de Jesus sobre essas pessoas que estão sendo guiadas pelo diabo, elas vão ter chance de se salvar. E Deus não odeia ninguém, Deus não quer ninguém no inferno. Mas Deus tem que mudar inteiramente o nosso ser, o modo de vermos as coisas, de andarmos. Por isso precisamos da palavra de Deus. Não se engane. Não deixe o diabo te enganar que você está orando e você não está. Oraçãozinha religiosa. Se você orar em línguas e tacar a palavra de Deus dentro de você, tomar um banho. Que jeito que você toma banho? Se ele chover, fica aqui fora, né? Daí você sai, dá uma penteadinha no cabelo, passa um perfuminho francês, beleza. Tomou banho nenhum. Que jeito que você vai se encharcar, tomar banho da palavra, você tem que fazer ela entrar dentro de você? Não se engana mais. O mundo precisa ver que você é uma pessoa que está estruturada na palavra de Deus. Isso é luz para o mundo, para as trevas. Você não pende para cá e para lá. Porque o seu modo de ser é o que a palavra é. Ela transformou você. Você não pensa mais daquele jeito. Estão me acompanhando, queridos? Se quiser crescer, porque o diabo ele só vai mudando os ataques e vai pondo uma pressão para destruir mesmo. Chega uma hora que não se aguenta, é perigoso. Ele é um ser derrotado, mas se eu for enganado por ele, é perigoso. O perigo é esse. Estão me acompanhando? Cuidado, não vai levando a sua vida em banho-maria. Jesus falou, ou quente ou frio, morno eu vou vomitar. Você tem que fazer diferença nesse mundo. Na sua casa, pelo menos. Que nem aquele moço. Se converteu, a mãe falou, eu vou te matar se você não largar de Jesus. Ah, que mate. Eu não vou largar Jesus. Ia para a igreja e entregava a mãe lá. A mãe pôs veneno, gente, como pode? Mas eu vou matar, chegou a matar, se não fosse Jesus, né? Mas nós vamos comer venenos mortíferos e não vamos ser afetados, Jesus falou. E ela se converteu, porque a palavra estava estruturada lá. Você tem que se ponderar. Tem que ser bem claro para todo mundo quem você é, onde você está. Eu sou de Jesus. Então o Pai não vai se envergonhar de você. Tá valendo? Mas as atitudes têm que ir acompanhando. Então ele falou, mas ó, não sejam ousados quando você orar, é em nome de Jesus. É em nome de Jesus que eu estou orando. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, como que nós vamos ouvir a voz de Jesus? Quando ele curou aquele homem que estava na maca, que eles puseram dentro do telhado, na frente dele e tal, ele curou. E falou, ó, nem vai mostrar para o sacerdote. Mas ele disse, pode, levanta e anda. Essa é a fala de Jesus, essa é a voz de Jesus. Levanta e anda. Ou não, fica aí deitado, viu? Fica aí, o dia que você achar que você crê que eu posso te curar, você levanta. É assim? Não, levanta e anda. Né? Para o leproso, Jesus, se você quiser, você pode me curar, Jesus, se você quiser, agora mesmo ser sarado. Agora mesmo, vocês estão lembrados, pedaços? Que ele, Jesus, se você quiser, você pode me curar, o leproso. Ele disse, se quiser, eu quero ser sarado. E ele foi sarado. Vocês estão ouvindo a voz de Jesus? Qual é? Ele falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A voz dele não é assim, ah, fica doente, merece. O que é que passa na tua cabeça? Estão me acompanhando? Ah, só para a gente seguir mais um aqui. João, vê lá, Evangelho, que a gente está lendo. Quando você for ler o Evangelho, quando você for ler o Evangelho, você presta atenção na cena. Você já assistiu muito filme do Evangelho, né? Todo mundo aqui já assistiu, certeza. Então você já tem noção de como era naquela época, onde eles andavam, como que eles se vestiam, como eles comiam, como eles sentavam. Você tem noção, você já até viu nos livros e aqui está falando. Quando você estiver lendo, entra na cena. Presta atenção, aquilo vai encaixando dentro de você. Vê só, 11 de João. de Lázaro, que estava morto. No 39. Achou? Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto. Ó só. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ah, para com isso. Esta não é a fala de Jesus. Estão me acompanhando? Gente, você tem que saber o diabo falando na tua cabeça, de quem que é isso. Se você não tem um tempo para orar e tal, você nunca vai saber qual é a fala de Deus, qual é a fala do diabo. E as pessoas, mas eu não estou ouvindo Deus. Não tá porque você não quer. Vai ler Bíblia que você vai ouvir muito bem. Você está acompanhando agora a fala de Deus, tá ok? Aí no 40, respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Você quer ver a glória de Deus? Então creia. Ai, que simples! Isso para Deus é simples. Jesus creu que... quando ele falou assim, vamos passar para o outro lado da margem, ele creu que era isso. É a visão dele. Ah, nós temos que saber qual é a visão dele. Quando ele fala para você fazer uma coisa, é a visão dele. Ele crê que é aquilo. Por isso que eu tenho que crer no que Deus crê. E não adianta o diabo vir, porque é o que Deus crê. É o que ele falou que vai ser, não é legal? Então, eu tenho que me manter naquilo que Deus falou. Por isso que eu confesso a palavra, porque ele falou é aquilo. Ele crê naquilo, acontece aquilo. E eles foram parar do outro lado da margem. Acabou tudo, a tempestade, que era o diabo. Bom, a visão dele aqui, de Jesus, é de Lázaro, vivo. Mas não é na ressurreição, que nem ela disse. Na ressurreição dos mortos. Não, tudo bem, mas eu estou falando agora. Estou falando já. Por quê? Deus tem tudo sob controle. Porque quando chamaram Jesus para ir lá, Senhor, o teu amigo Lázaro está passando mal, muito mal, está morrendo. É para você ir lá agora. As irmãs dele te chamaram. Ele disse, eu não vou agora, eu não posso. Por quê? Porque ele não foi na hora. Porque se ele fosse, o diabo estava esperando ele ali na esquina, e já ia ser o momento da crucificação e não era a hora ainda. Não tinha chegado o momento. Tem tudo aquela hora de Deus que o povo usa errado por aí, tá certo? O povo fica deitado na cama, é a hora de Deus, não é? Ah, vai. Pelo amor de Deus. Vocês estão me acompanhando? Amém. Entenderam, né? Tá. Quando não convém, é a hora de Deus, não é a hora de Deus. Não tem nada disso. Eu vou falar para você o que é a hora de Deus. Ele diz, não é a hora de eu ir ainda, porque se eu for depois, mais tarde, ficou entendido. Ele não falou, mas depois, lendo a passagem, a gente vê. Se ele tivesse ido... Ele ia ser pego, ia ser a hora fatal, e não era ainda. Então, ele esperou, o diabo passou. Ele disse, agora vamos, mas agora não adianta, ele já está morto. Ela veio encontrá-lo na entrada da cidade. Por que você demorou? Ele disse assim, mas está tudo sob controle. Por isso que está escrito na palavra que ele domina sobre todas as coisas. Não pense que já acabou a história. Estão me acompanhando? Não acabou, não. Ele tem domínio, controle, calma. Ele sabe como resolver essa situação. Por isso que nós temos que crer. Vamos encher a nossa mente de palavra. Põe alto, alto. Esse tormento que está vai ser banhado com a palavra de Deus e esse tormento vai embora. Porque você não vai pensar mais como tormento. Você vai pensar como a palavra pensa. Então, no 41... tiraram então a pedra porque ele mandou, ok? Coisa absurda para quem não crê, tá vendo? Para o mundo. Como eu vou fazer isso? Coisa de mundo, gente, coisa de mente natural, não dá para acompanhar Deus. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão aqui presente, para que creiam que tu me enviaste. Só por isso. E tendo dito isto, chamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Essa é a voz de Jesus. Essa é a fala de Jesus. É isso que nós temos que ouvir. Quando você está num problema, você está ouvindo o quê? Não vai dar jeito. Não, agora é impossível. Mas é o diabo. Ele quer ver se cola. Se não tiver palavra, se não tiver estrutura, se não tiver oração, cola. E ó, o diabo aplica o golpe. Estão me acompanhando? Por isso que nós temos que mudar o modo de pensar. Tá? Nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Nós temos que trabalhar, vivemos no meio de gente ímpia, blá, blá, blá, isso e aquilo, aquilo outro, mas isso não pode nos contaminar. Porque tem que ter algo aqui dentro, uma estrutura de Deus tão grande que o que as pessoas são não me convence. Não me dominam, não me contaminam. Você tem que estar forte assim, Deus. Porque não é para fazer uma cidadezinha ali na esquina agora. Vamos pegar aí um lugar, uma fazenda, vamos fazer uma cidade, nós crentes. Ah, que isso? O diabo vai estar lá. Vai enrolar de outra maneira. Estão me acompanhando? Nós vamos para o meio do povão e nós somos Jesus e pensamos como ele. E não tenho medo do diabo. E a fala dele, você entendeu agora qual é a fala dele? Não temas. Lázaro, para fora, ele já está morto, mas ele está ressuscitado. Como foi que ele falou para o homem lá paralítico? Na cama? Ele se levanta e anda. É isso que ele está falando. E assim em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos crer. Então, Jesus que está falando, ele quer tirar cada um aqui do lodo. Cada um. Porque sem Jesus todo mundo está no lodo. Cada um, ele está falando, precisa se encher da palavra de Deus. Porque Jesus falou, ó, não adianta falar Senhor, Senhor, e não fazer o que eu mando. Você não pensa como ele. Então não adianta você falar, ai Senhor, o diabo já enrolou. Mas eu vou te dar um exemplo, Jesus falou. Seja igual o homem prudente, que cavou bem fundo, bem, bem, bem, bem fundo. É a nossa essência. Estruturou a sua casa na rocha. E quando a enchente veio, não pôde danificá-la, nem levá-la. Quando a enchente foi embora, ela estava normal. É isso, o diabo vem, pá, pá, pá, pá, mil coisas. Nós temos uma estrutura em Deus. A oração nos dá isso, a comunhão com Deus nos dá essa estrutura, nos dá esta força, a alegria. Nós temos que ter alegria. Porque nós já somos vitoriosos. A vitória vem, é ele. Jesus vai se levantar no meio da confusão do diabo, porque eu penso como ele. Porque a minha mente é a mente de Cristo. Então, quando o diabo vier, ele faz aquele rolo, mas ele vai embora. E não aconteceu nada, está tudo legal do mesmo jeito. Beleza, e resolvido o problema. Ele vem atacar. Se você não conhecer a voz do inimigo, ele te enrola. Então, entendeu como é que você vai conhecer a voz do inimigo? Você tem que ler muito bem essa palavra. Porque você vai ouvir o próprio Espírito Santo falando. E você vai saber que é ele, porque o que o Espírito Santo fala é tão simples. Que é exatamente o que está escrito na Bíblia. Então você tem que ler muito Bíblia. Ele vai falar assim, não é hora de separar. Não está escrito isso na Bíblia. Ele vai falar assim, não temas. Não está escrito isso na Bíblia. Eu estou agindo. Não está escrito isso na Bíblia. Mas você precisa crer que é Deus que está falando. O medo é o diabo. É o diabo. Depois quer solução para os problemas? Não vai ter. Valeu. Vão ler. Quem está com uma vontade de ler Bíblia aqui? E eu também. Aleluia. É ele. É o Espírito Santo. É a unção do poder de Deus que está aqui, queridos. Porque isso que foi falado é vivido e praticado. Você vai chegar nesse lugar aonde você vai ter prazer em ficar com a Bíblia no seu colo. Se deleitando, comendo essa palavra, vivendo. E Deus vai poder dar tudo o que você precisa, além, e ainda você vai servir. Em nome de Jesus. Valeu, queridos. Glória ao Senhor que nos ama. Mas o diabo não quer que ninguém ouça isso. Mas isso aí vai para a internet? Adeus, diabo. Coitado. Adeus, porque não vai ter quem segura. Aleluia.